cartão, cana, faz me rir, é, bufunfa, levou um cartão dinheiro, faz bem, verdinha na mão, é mano, é dinheiro no bolso, mano, essa é dinheiro mesmo, mano, é money, entendeu? Todo santo dia, todo dia, dia a dia, com sol, com chuva, é de lei, aquela velha correria, pra lá e pra cá, em todo lugar, em qualquer cidade, homem ou mulher, gente de qualquer idade, indo e vindo, chegando e saindo, de bus, de carro a pé, venha você, de onde vier, tem que ter força, tem que ter fé, não é só pra quem gosta, mas pra quem quer, tem mano se matando, tem mana se acabando, ripando, enganando, às vezes até roubando. E tudo isso, mano, pelo vil metal, pelo suado cacau, que não resolve tudo, mas ajuda um bocado. Eu já tô cansado de correr, correr atrás de um trocado. 7-1 é mato, mas andar duro é chato. Eu corro atrás do queijo, mas quem leva é o rato. Olho pra cá, não acho, olho pra lá, não encontro. Parece que o dinheiro eu só vejo em sonho ou na mão dos outros. Não sou ganancioso, nem tenho a mão leve e nem cresço o olho, mas fico naquela. Tenho que concordar com a tal da novela. O mundo do faz de conta, do preju na real. Dinheiro na mão é vendaval, mas um pouquinho no meu bolso, seu moço, não ia fazer mal. Não ia não. Eu penso o tempo inteiro em arrumar dinheiro, mas quando eu vou chegar, alguém chegou primeiro. Eu penso o tempo inteiro em arrumar dinheiro, mas quando eu vou chegar, alguém chegou primeiro. Eu penso o tempo inteiro em arrumar dinheiro, mas quando eu vou chegar, alguém chegou primeiro. Eu penso o tempo inteiro em arrumar dinheiro, mas quando eu vou chegar, alguém chegou primeiro. Tem maluco que desanda e vai parar em cana, e lá dentro ele descobre que precisa ainda mais da grana. É como um vício, um precipício, pra cair é dois palitos, pra levantar é difícil. Problema com problema, mas problema é igual a problema. Pra dar um jeito nisso, tem que armar esquema. Esquema muitas vezes nem é dar um chapéu no outro, se sentir o bicho solto. Não bota o bandido, aí bota fé. Meter uma caranga, todo mundo quer. Ter uma casa pampa, todo mundo quer. Roupa boa, rango fino e um mapa de mulher. Assim que é, nem sei se é. Tem outro lado até mais complicado. Até quem ganha honestamente tem que tá ligado. Mesmo que tenha muito, se mantém humilde. Até tiro certeiro, às vezes dá repique. Pra multiplicar tem que saber dividir, pra não atrair a cobra que vai te trair. Faz assim, ganha o seu, tira o olho de lula do meu. Eu quero sim ganhar tudo que eu puder, mas o que é meu, o que não é, não é. E aí, tô trabalhando, ripando, eu tô correndo atrás. Deus ajuda quem faz, Deus ajuda quem faz. Compro carrinho pro moleque, boneca pra menina, um boot pra preta, ainda faço a minha. Em qualquer lugar, nem vem se apresentar, porque eu não vou deixar maluco se criar. Eu tô cansando, tô suando pra arrumar um dinheiro, mas não tem treta não. Malandro tá ligeiro. Eu penso o tempo inteiro em arrumar dinheiro, mas quando eu vou chegar, alguém chegou primeiro. Eu penso o tempo inteiro em arrumar dinheiro, mas quando eu vou chegar, alguém chegou primeiro. Eu penso o tempo inteiro em arrumar dinheiro, mas quando eu vou chegar, alguém chegou primeiro. Eu penso o tempo inteiro em arrumar dinheiro, mas quando eu vou chegar, alguém chegou primeiro.